Música nova de André Lima e Rafael. Essa é pra comer água. Vem com a gente. Não vou mentir, eu fiquei bem triste. O desespero foi minha reação. A gente chora e ainda insiste. Quando descobre uma traição, foi quando minha turma me falou: você precisa segurar, já temos um lugar. E quando cheguei lá o trem bombou, me apaixonei, não vou negar, o meu lugar é o bar. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Bota essa sanfona pra chorar. Essa é Pipoco de André Lima e Rafael. Portal. Foi quando minha turma me falou: você precisa segurar, já temos um lugar. E quando cheguei lá o trem bombou, me apaixonei, não vou negar, meu lugar é o bar. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Quem tá comendo água? Levanta o copo e canta assim, ó. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Joga pra cima, vem comer água assim, vá. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Me confessei com a cachaça, me tratei com a putaria. Isso não é bebedeira, acredite, é terapia. Aprendeu a receita pra se livrar dessa sofrência? Não caiba cachaça, meu irmão. É André Lima e Rafael. Arrocha, menino. E pula esse paredão, André Lima. Isso que é terapia, viu? A gente cura no barro, hein, rapaz? E acredite, é terapia.